Salve, salve, rapaziada! Começando aqui mais uma entrevista para o Submundo do Som. E eu sou Jeff Ferreira. E o meu convidado de hoje é um cara muito especial, que vem do Pernambuco. Um cara que tem muita história para contar. Gilmar Bola 8. Ele que já tocou com Chico Sainz. Foi membro fundador da Nação Zumbi. E agora está com o seu projeto, o Combo X. Se liga, então. Aplausos para Gilmar Bola 8. E sem mais delongas, vamos lá. Quem é o Gilmar Bola 8? Gilmar Bola 8 é uma pessoa calma, que leva uma vida normal de um cidadão brasileiro normal. E no palco, gosto de trabalhar com música, por isso que sou uma pessoa calma. Estou realizando as minhas vontades ali. Aquele momento que é o momento de celebração do dia, é o show. Pode crer. E quais são as influências do Gilmar? O que você gosta de ouvir? A influência de música africana e de música afro-brasileira. E música de terreiro mesmo, música do subúrbio. Essa é a minha influência. Gosto também de Black Music, das músicas que tocava no FM nos anos 80, África Bambata e outras coisas que tocava aqui, como Gilberto Gil, Caetano Veloso, toda aquela rama de música da MPB que tocava no FM, Alceu Valença. Meu pai também tinha muito disco em casa, então eu escutei muita coisa que ele... O Martinho da Vila, Ari Lobo, Jackson do Pandeiro, várias coisas de Gafieira, Afro Cuba, Samba Enredo, Forró, Luiz Gonzaga. As minhas origens é de um cidadão que não é um classe média, mas que é trânsito normal na sociedade. Normal, sou uma pessoa que normal. Gilmar, como era o cenário musical do Pernambuco antes desse instinto coletivo que foi o Mangue Beat? Então, a Pernambuco não tinha essa cara musical que tem hoje, né? A gente fazia pequenos shows, tinha muita banda, mas bandas de cover. E também tinha muita banda que gravava, só que não tinha uma projeção nacional. E quando surgiu o Mangue, que a mídia falou que era o movimento Mangue Beat, que era uma cooperativa de duas bandas que se juntava para alugar um salão, para alugar um bar e fazer uma festa. Era bem pequeno, assim, esse circuito de lançar disco. Quase não se ouvia falar de uma banda que ia lançar um disco. Hoje não, a gente já consegue fazer 60 discos por ano. E teve ano que o Recife foi o lugar que mais lançou disco. Hoje a gente tem uma lei de incentivo no estado que ajuda qualquer banda que está começando a fazer um disco. E essa parada de fazer a analogia, né, da cidade do Recife com o Manguezal, né, a lama da Manguetown, como que começou toda essa parada aí, essa brincadeira que pegou, né, cara? Essa coisa de colocar o dia a dia nas músicas e tal. Isso é normal, porque a música que a gente faz, principalmente a Nação Zumbi, é uma música bem regional. com pitadas de universal, assim, com guitarras elétricas e instrumentos elétricos como sample, baixo, guitarra, teclado. Então a música da gente é uma música regional que, por ser usado nos instrumentos eletrônicos, ela se torna universal. E como que formou a banda Chico Sainz e Nação Zumbi? Como foi que você conheceu o Chico, cara? Eu conheci Chico numa empresa de processamentos eletrônicos da prefeitura. E ele falou que gostava de música, eu também falei que gostava e que tinha uma banda. E ele procurou saber que banda era essa, amigo. E aí eu falei que era uma banda de samba reggae, que tocava covers de Olodum e de outros blocos afro, e que as mensagens que essas músicas passavam eram de autoestima, né, do povo negro. E Chico era muito ligado a essa coisa de panteras negras, de black music. E aí ele falou que também tinha uma banda, que a banda dele tocava funk, rock, e que estava ligado nesse processo de conscientização do negro. Então eu levei ele para um ensaio num lugar chamado Darue Malungo, que é no bairro de Chão de Estrela, que já é Recife, porque Peixinhos, onde eu morava na época, era Olinda. Então eu levei ele para ver um ensaio dia de sábado no Darue Malungo, e lá ele começou a se identificar com o que viu, que era aula de capoeira, aula de dança, de frevo, e gente fazendo, plantando milho para colher, para comer, uma horta. Era um quilombo urbano, e lá a gente trabalhava todo esse tipo de cultura que a gente vê nos bairros daqui de Recife ou na Zona da Mata. Lá tudo isso, a gente trabalhava tudo isso. Então ele começou a frequentar mais o Darue Malungo e participar de algumas apresentações do Lamento Negro. E foi aí que rolou o convite da gente fazer uma banda assim junto. O Chico disse: vamos fazer outra banda, vamos juntar os meninos do Lostal e com os meninos do Lamento Negro e fazer uma grande alquimia musical. Então, quando foi um dia, ele me ligou no meu ramal, lá na Imprel, onde a gente trabalhava. E aí ele falou: poxa, eu já tenho um nome para essa banda. O que é que você acha de Zumbi? Aí eu disse: Zumbi que eu conheço é um líder negro dos Palmares. O líder do quilombo dos Palmares. Ele disse: é esse mesmo. Eu tô com vontade de colocar Nação Zumbi, Chico Sainz e Nação Zumbi. Aí falou que as nações, por ser as nações do maracatu, que eram as coisas das nações africanas, e Zumbi, a homenagem a Zumbi dos Palmares. E as pessoas já chamavam ele de Chico Sainz, por causa da mistura que ele fazia com a música. Então aí chamavam ele de cientista. E aí virou Chico Sainz. Quem colocou esse apelido nele foi Renato Ellen, que colocou esse apelido de Chico Sainz nele. E aí ele juntou os dois nomes e surgiu Chico Sainz e Nação Zumbi. E qual que foi o melhor momento que você viveu do lado da Nação Zumbi? O melhor momento da Nação Zumbi foi a gente compor todos esses discos que a gente compôs até hoje. E quando era mais jovem, assim, o primeiro disco e o segundo que Chico estava, era um processo bem democrático de criação da música, onde qualquer um podia puxar um tema e ser seguido e depois ser trabalhado até virar uma música. E esses primeiros discos foram bem assim, bem bacana, até porque Chico estava presente e ele sempre dizia quais eram as bases que ele queria cantar, e aí a gente ficava trabalhando mais e tal, até chegar no dominador comum para todo mundo. E o Dalama ao Caos e o Afro Superdelia são bem isso aí, assim. São bem. Foram bem legais, assim, compor esses discos. E o processo de composição da banda, como que era? Conta aí um pouquinho pra nós. Então, assim, a gente entra no estúdio e começa a tocar vários temas, e um tema que tem muita cara da banda ou que tem alguma coisa que já se parece com o que o vocalista, no caso Jorge do Peixe, quer cantar. Aí a gente começa a trabalhar mais essas bases e tal, até virar música. E vocês pensaram de parar com a banda, com a Nação Zumbi, né? Depois da perca do Chico? Não, quando a banda se juntou a primeira vez, depois que Chico tinha falecido, foi um momento bem triste, assim, a gente tava numa sinuca, e um artista plástico chamado Fafã reuniu todo mundo, acho que Paulo André também tava ali junto, para dizer que continuasse, que era uma coisa que Chico queria, e a gente também ficou pensando nisso, né? Pô, uma coisa que Chico lutou tanto para fazer, que foi essa banda e tal. E só porque ele se foi, a gente não pode parar com isso. Mas a gente tinha que se recuperar daquele baque e tal. Então foi uma coisa bem lenta até voltar de novo. E aí eu acho que a gente foi convidado para fazer um festival chamado Festival Heineken, que o Arthur Lindes convidou a gente. E foi bem bacana, então a gente deu start ali, depois que Chico faleceu, a gente deu um start ali para voltar à banda, no Festival Heineken, convidado por Arthur Lindes. O que você acha que mudou no movimento Mangue Beat depois que o Chico faleceu? Você acredita que o movimento ele se enfraqueceu, hoje ele está mais enfraquecido? O movimento como Chico à frente, esse ninguém ia ver mais, porque Chico tinha falecido. Mas continuamos a fazer disco, ao mundo livre fazer disco. E em Recife tem uma coisa assim, que é as pessoas que trabalham com música não divulgam a música do recifense. Então isso parece que enfraqueceu, mas as pessoas que fazem a música ainda continuam fazendo seus discos, suas produções, e continuam a fazer suas turnês nacional e internacional. Por isso que eu acho que o movimento Mangue, assim, o movimento de Recife de música, não parou, continua. As expressões que estavam junto naquela época, como cinema, teatro, moda, todas essas pessoas continuam ainda fazendo tudo isso em grande escala. Eu acho que continua ainda a coisa do movimento Mangue. E no tempo do Chico, né, cara, tinha, voltando à questão da analogia, tinha bastante analogia com o Mangue, a lama, os caranguejos. E essa estética, né, ela ganhou o mundo, né, esse visual e tal. Mas as bandas que veio depois, ou o próprio Nação hoje com o do Peixe no vocal, já não fazem tanta analogia assim, igual o Chico fazia lá atrás. Por que você acha que isso acontece? Esse fato se deve porque Chico, ele se inspirava no José de Castro, para compor as músicas deles. Algumas coisas ele queria juntar sociologia com natureza, né? E era como ele comparava as pessoas que viviam do mangue, do rio, do mar, como a cidade é uma cidade estuário, que existe rios desaguando no mar e as pessoas vivem de vender frutos do mar e tal, por isso ele faz essa analogia ao mangue mesmo. E hoje Jorge compõe muita coisa assim, ele não traz isso à tona para não ser igual a Chico, ele tem um jeito dele de compor. Fred 04 também, nos primeiros shows de Chico Sainz, Nação Zumbi e do Mundo Livre, com os olhos da cidade, com os olhos daqueles primeiros repórteres ali que começaram a ver quando a banda era uma demo ainda, a gente conheceu um jornalista chamado Zé Teles, que aí ele comparou os dois jeitos de se escrever, que era de Chico e de Fred 04. Que ele disse que Fred 04 tinha mais um estilo bandido da luz vermelha e pediu para que Fred lesse esse livro. E para Chico, ele comparou as coisas que Chico escrevia com Josué de Castro e falou de Josué de Castro, que era um sociólogo pernambucano, e indicou para Chico ler Homens Caranguejo, e Chico leu também e se identificou muito com isso. E como você vê o Mangue Beat em relação às áreas que o movimento influenciou, como a moda, a literatura, artes plásticas, etc.? Há muito trabalho de conclusão de curso de faculdade, de pós-graduação também, né, sobre o Mangue Beat. E para você, Gilmar, como que é isso aí, cara? Então, já dei inúmeras entrevistas para universitário de algumas partes do mundo, do Canadá, dos Estados Unidos, da Europa também, já vi gente aqui atrás procurando saber sobre o Mangue Beat. Eu acho que o Mangue Beat foi bem longe, assim, foi bem, atingiu a outros continentes, e quando se começou isso era só uma brincadeira para injetar energia em Recife, que um dia foi a quinta pior cidade do mundo. E hoje em dia, mano, o que, que é o Mangue Beat? Mangue Beat, hoje em dia, quando se fala Mangue Beat, se lembra logo de Recife e se lembra da música que Recife faz. Apesar de a gente ter influenciado na literatura, no cinema, na moda, mas quando se fala Mangue Beat, se associa logo à música pernambucana. Gilmar, vamos falar do Combo X. Como que surgiu essa ideia, cara? E o que exatamente é esse projeto do Combo X? Explica aí pra nós. Combo X, ele começou logo com um combo percussivo, que era oficinas que eu dava junto com algumas pessoas lá de Peixinhos. E aí a gente conseguiu juntar vários ogãs de candomblé e alguns meninos que estavam começando na percussão também. E aí, quando eu estava em Recife, eu me ocupava com o combo percussivo. E depois de 3 anos a gente trabalhando essa coisa do combo percussivo de voz e percussão, a gente participou de um festival de música aqui, patrocinado pela Prefeitura do Recife. E nesse festival a gente conseguiu ficar em terceiro lugar Como a gente não ganhou premiação, que era o primeiro prêmio, era ganhar um disco, compor um disco, a gente não desanimamos e aí fizemos o nosso disco, que começava tudo pela percussão. Só que o disco foi ficando bem, bem legal e algumas participações de guitarra, teclado e baixo e sopro, e virou outras músicas e ficou mais pop, ganhou novos arranjos e hoje a gente chama de Combo X, porque o 10º integrante da banda faleceu e aí a gente mudou para Combo X, representando o Arlisson. Chegamos a esse disco que já foi escalado até no Grammy como um dos melhores discos da América Latina. E como que é ser um músico do Nordeste brasileiro? É difícil para você levar seus shows lá pro Sul, pro Sudeste? Como que é essa relação, cara? É difícil levar o show até o Sudeste, é difícil, porque somos uma banda sem gravadora, sem grandes patrocinadores para divulgar a música. Então a gente trabalha no underground, trabalha no subterrâneo. E quando uma empresa como um Sesc de São Paulo se interessa pelo show da gente, é que a gente pode ir até o Sudeste saindo daqui. É difícil aqui no Nordeste porque a cidade que a gente mora, Recife, é uma cidade pequena, que não tem várias casas de show, tem casas de show de porte grande, e para elas uma banda como o Combo X não interessa estar lá, porque a gente não tem gravadora, então para eles não é interessante trabalhar com esse tipo de banda do subterrâneo recifense. E as rádios também não tocam a música, porque não tem gravadora para dar um apoio financeiro à rádio. E aí a bola de neve só vai aumentar, porque os DJs locais também não tocam, ao contrário de uma cidade como Belém, onde você mesmo faz sua produção caseira dentro de casa e consegue tocar na rádio essa mesma produção e consegue vender na cidade mesmo o seu disquinho feito em casa. Aqui em Recife se torna difícil por isso, porque as pessoas daqui mesmo não divulga, a rádio não toca, nem os DJ toca, então começa a ficar difícil. Qual que é a diferença da Nação Zumbi pro Combo X? Ou de qualquer outro projeto paralelo dos integrantes da banda, como o Maquinado, o Los Cebosos Postiços ou o Afrobombas? O Combo X é um trabalho que começou na comunidade, é um trabalho social, um trabalho de ocupação, né, da garotada que toca. A Nação Zumbi, uma parte dela vem dessas coisas do social, do trabalho social, que era os percussionistas do Lamento Negro, que a gente tinha aquela coisa de inclusão social. E hoje a Chico Sesc Nação Zumbi começaram com essa duas bandas, né? O Lostal e o Lamento Negro. Só que a gente assinou com uma grande gravadora, uma multinacional, que era a Sony, que no primeiro disco já colocou a música na novela, onde todo o Brasil conheceu a música. E o Combo X não tem esse tour suporte que é de ter uma música na novela ou a música tocando nas maiores rádios do país. Aí é difícil chegar a um nível de conhecimento nacional. Qual a diferença da Nação Zumbi ou de outros projetos paralelos, como Maquinado, Dois Cebosos ou Afrobombas, para o Combo X? Qual a diferença da Nação Zumbi para o Combo X ou de outros projetos como Maquinado, Los Cebosos ou Afrobombas? Acho que não tem diferença não. Nação Zumbi é música, Combo X é música, o Maquinado é música, Afrobombas é música. A grande diferença deve ser geograficamente. Nação Zumbi, Chico Sá e Nação Zumbi foram feitos aqui, os primeiros discos. Foram compostos aqui em Recife. O Maquinado é um disco que é um projeto que Lúcio faz lá em São Paulo. Ele compôs em São Paulo. Ele tem a vibe de São Paulo. Mesma coisa com Afrobombas. O Jorge compôs o disco lá em São Paulo. Alguns músicos de São Paulo, todos os músicos são de São Paulo, e o Combo X é enraizado aqui em Olinda, e a vibe vem daqui mesmo, tal, como era Chico Sá e Nação Zumbi. Quais as perspectivas para a Nação Zumbi daqui pra frente? Tem disco novo aí? Quais são as novas ideias? Um disco novo, patrocinado pelo Natura. A novidade é essa, que Nação Zumbi agora trabalha com editais como esse da Natura para começar a fazer uma turnê, viabilizar show. É isso. Então esse foi o bate-papo que eu, Jeff Ferreira, tive com o mano Gilmar Bola 8, um dos fundadores da Nação Zumbi, ao lado de Chico Sainz, e que falou um pouquinho aí do seu projeto Combo X. Infelizmente Gilmar Bola 8 não está mais na Nação Zumbi e agora toca sua carreira com a banda Combo X. Essa entrevista ele cedeu para o Submundo do Som no final de 2014. Muita riqueza de detalhes sobre a história do Mangue Beat. Muito obrigado, Gilmar!